Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é domingo, estamos no dia 4 de setembro de 2011, no dia em que a Rádio Antena Web comemora e assinala 20 meses de vida. Ora, hoje vamos continuar a nossa senda de músicas mais bonitas, das melhores músicas instrumentais ao longo de todos os tempos. Serão, como disse ontem, 14 edições dedicadas a este tema, portanto serão 7 semanas, já ontem trouxemos aqui alguns dos temas, hoje vamos trazer mais alguns. Vamos começar com uma música lindíssima, uma música que eu acho que o ouvinte vai certamente gostar. É um tema que dá pelo nome de Love's Theme from Flashdance, a música de George Moroder. Ainda para ouvir também antes, Shimai, a música do compositor importantíssimo italiano Ennio Morricone. Ou seja, Ennio Morricone para abrir a edição com Shimai e depois George Moroder com Love's Theme from Flashdance. São duas lindíssimas baladas, diferentes, é um facto, mas lindíssimas à mesma para ouvirmos nesta edição do nosso Nota 7 para esta tarde de domingo, dia 4 de setembro de 2011. Sample com Amour Meteor é a próxima música que vamos ouvir nesta edição do nosso Nota 7. Mais uma melodia lindíssimamente construída para música instrumental, tal como não é música Night in Wide Settings, um tema lindíssimo, mas que não foi composto originalmente para ser música instrumental. Todavia, James Last, a orquestra de James Last, assim o fez. E nós hoje vamos então ouvir estas duas versões, diga-se, lindíssimas. Uma, naturalmente, é lindíssima, e é mais fácil porque foi composta para instrumental. A segunda, o desafio é maior. Mas a orquestra de James Last esteve muito bem com este Night in Wide Settings, uma grande música que, sem dúvida, vamos agora escutar nesta edição do nosso Nota 7, e que é, indiscutivelmente, um dos melhores instrumentais de todos os tempos. Agora quero dizer, não disse isso ontem, mas quero dizer hoje, que não há qualquer intenção de colocar aqui alguma espécie de ordem, digamos, de top, de longe. Não é essa a nossa ideia, não é esse o nosso objetivo. O objetivo é mesmo trazer aos ouvintes grandes músicas instrumentais aqui no nosso Nota 7. Elegemos as melhores, não importa em que posição estão, não há nenhum melhor do que todas as outras, isto seria muito subjetivo. Portanto, optamos pelas melhores, aliás, genericamente. Duas delas, já aqui falei, aliás, já falei de duas, já falei de mais quatro, mais duas até. Já falei das músicas de Ennio Morricone e de George Moroder. Também já falei destas duas, de Sample e de James Last. A primeira que vamos ouvir, então, é de Sample, este Amour Meteor, para ouvir, então, a partir de agora. Thank you. Kenny G e o seu saxofone são inconfundíveis. E este Forever in Love é também um dos mais belos temas que a música instrumental já conheceu. Pois é precisamente Forever in Love que vamos ouvir, de Kenny G. Logo depois vamos chegar com um nome bem português. Joel Xavier, guitarrista, em 1996 gravou Fados em guitarra elétrica. Um dos mais impressionantes dá pelo nome de Rua do Capelão, ou Novo Fado da Severa, como preferir o estimado ouvinte. Vamos ouvir então estes dois temas, e é com eles que me despeço, com Forever in Love, de Kenny G, e com Joel Xavier e o álbum, e aliás, e o tema Rua do Capelão. Voltamos a encontrar-nos no próximo sábado, dia 10 de setembro, para mais uma edição deste Espaço Radiofónico. Fique bem, tenha uma boa tarde e já a seguir à Top Portugal para conferir. Fique bem, bom fim de semana, bom domingo e até lá.